corações frios, em meio à madrugada. Um som cortante ecoa na quebrada. É tiro, rajada, o sangue na escada. Corações feridos viram alma amargurada. Lá se vai a esperança de um futuro melhor. Sonhos premeditados que agora viraram pó. Vejo filhos revoltados e o choro de várias mães que pela perda de parente pede a Deus que o acompanhe. Subitamente a tristeza invade o seu ser. Vou saber que aquele ente não poderão mais ver. Mas quem não ouve sua mãe não está ouvindo a Deus. Deixou passar de ouvido ouvido o conselho que se perdeu na calada da noite. Vejo jovens que se perdem, usuários viciados que a própria vida vende. O sistema quer censurar o movimento que procede. Fazer revolução, essa é a função do rap. Acorda aí, favela, vamos todos despertar. Viver a nossa vida pro sistema não roubar. Pode chegar, tentar nos corromper, mas o rap aqui não se culpa a você. Acorda aí, favela, vamos todos despertar. Viver a nossa vida pro sistema não roubar. Pode chegar, tentar nos corromper, mas o rap aqui não se culpa a você. Quebra as quebradas, espada dispara, quem mandou os corpos ajuda a boca da sonho. Você acaba comprando os avalas, a polícia me mata, mas rap que salva. Meu rap denuncia, e bate de frente. Tá na hora de acordar, querido, vê se me entende. Alguns pegam no gatilho e agem sem pensar. Eu pego na caneta e faço você repensar. O sistema faz seu peso nas cadeiras do Senado. Meu peso é nas palavras e nas rimas que eu faço. Eles querem me comprar, achando que eu sou moleque. Nem todo o dinheiro do mundo compraria o meu rap. Vou te dar uma ideia, sistema, cê que me entende. Rap é revolução, não se compra, não se vende. Vejo o sofrimento do povo periférico. Eles não dão a mínima, acham que o sangue é poético. Enquanto existia a guerra e a corrupção, nós vamos guerrear, que é rap revolução. Acorda aí, favela, vamos todos despertar. Viver a nossa vida pro sistema não roubar.